Qual anime que já apareceu mais nesse podcast? Hidamaru Sketch ou Naruto? Ouvindo ou... Hidamaru Sketch. Ou com piada? Ou com música? Com piada foi Naruto. Como piada foi Hidamaru Sketch, eu acho. Com músicas. Como assim, cara? Com músicas? É. Ah, dos dois foi Naruto, com certeza. Acho que Hidamaru, que Hidamaru tem 4 músicas, eu acho. Hidamaru apareceu em 6 podcasts. É porque o Eric escolheu uma música de cada temporada. É. Ah, sim, escolhi sim. Também dos especiais. Olha aí, tá vendo? Olá para todos, saudações, sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição da série de podcasts sobre músicas e animes em seu novo formato mensal. É a segunda edição deste ano de 2015. Até o final desse ano chegaremos na 50ª, que será muito especial, pode ter certeza que será. E eu espero que vocês curtam o podcast de hoje, assim como curtiram bastante do mês passado. Hoje nós não estamos com o time completo, mas temos um convidado de honra no podcast de hoje. Temos o retorno de uma antiga convidada de honra. Mas antes de mais nada, vamos falar da equipe tradicional, vamos falar de quem está sempre por aqui na maioria das vezes. Então, quem vos fala, Caleiro Neto, do blog Netuin. Saudações a todos. E agora eu vou passar a palavra para o Evilazo. Oi. Diga mais algo. Mais algo. Valeu, obrigado. Depois do Evilazo, temos o Eric. Olá. O Eric é sempre tímido nas apresentações, como vocês bem sabem. Não é tímido, temos... conciso. Obrigado. Nós temos também a Natália. Oi, gente, tudo bom? Na verdade, o nome dela é... Não precisa explicar isso. Precisamos explicar isso, realmente. Nós temos hoje a presença dela, a Loba. Eu sou eu. E as árvores somos nós. Pô, Loba, você é mais alegre nas apresentações, Loba. É carnaval, Calira, eu tô cansada do carnaval. Ah, é? É verdade, você tomou banho de chuva também hoje, é verdade, né? Tem tudo isso. Acho que eu tô ficando resfriada. Eita, Zé. Eu achei a apresentação da Lobo super filosófica. Exatamente. E o convidado especial de hoje é o primeiro e único Ian. Alô, alô, graças a Deus. Ian, você não é assim. Ian, fale com mais ímpeto, homem de Deus. Alô, alô, graças a Deus, meu Brasil. Você fica falando assim, eu fico o tempo todo esperando que tu fale. Alô, alô, Marciano. Calilho. Inês Brasil. Alô, alô, alô, alô, graças a Deus. Que beleza vocês, hein? Que beleza. Aqui quem fala é da terra e pra variar, estamos em guerra. Que beleza de frase. Esse é o Ian que eu conheço. Agora tá certinho. Antes da gente passar pras músicas, da gente ver quem vai falar primeiro, quem vai falar por último, e toda aquela programação que esse podcast tem, nós primeiros vamos ter uma palavrinha com a pessoa que novamente ganhou a eleição. Ou seja, a pessoa que teve o seu tema como mais votado. Dessa vez não por tão larga vantagem de votos, mas ainda assim ganhou. Pela segunda vez seguida, o Eric vai falar qual foi o tema vencedor e qual o porquê desse tema, por que ele escolheu tal tema. Primeiro eu quero agradecer por quem votou no tema, porque dessa vez eu não pedi votos pra ninguém. E no caso, hoje o tema será sobre animes que tenham personagens protagonistas dublados por Fukuyama Jan. Eu escolhi porque eu já tinha outro tema, na edição... Agora não vou lembrar o número, 20, alguma coisa. Não lembro, mas no caso era sobre a Hanazawa Kana, que é outra dubladora que eu adoro. E no caso, é tanto ela, a Hanazawa Kana, quanto o Fukuyama Jan foram os primeiros dubladores que eu comecei a prestar atenção quando eu passei a assistir anime. São os dois, assim, que eu mais gosto pessoalmente. Aí depois fui conhecendo outros, mas esses dois foram os primeiros. Então foi mais por gostar mesmo bastante do Fukuyama Jan. Mesmo que hoje eu já não dê mais muita atenção nos papéis que ele faz, a maioria. E o número que caiu foi número 3. O número 3 é a Rafaela. Ela começa. Gente, eu tava jogando joguinho, né, tá? Diz desculpa. Oh, Lili, eu tinha esquecido que meu microfone tava no mudo e eu tava falando, sabe? Nossa, que idiota. Tava continuando. A música que eu escolhi foi Hatenaki Michi, da Himeka, que é o primeiro encerramento de Tegami Bachi, no caso da primeira temporada, né, de Tegami Bachi. É, falando um pouquinho sobre o anime, Tegami Bachi é um mangá criado pela Hiroyuki Asada, que foi inicialmente publicado na Monthly Shonen Jump, só que aí em 2007 a Shueisha acabou com a revista, né? E aí ele foi transferido pela Jump Square e tá até hoje, né? Que pelo que eu me lembro. Tá até aí também em publicação. E Tegami Bachi teve dois animes, né? Duas temporadas, acho que cada uma teve seus 24 episódios, se não me engano, foram 12, não lembro. Uma Tegami Bachi e Tegami Bachi Reverse. A história é mais ou menos... Tegami Bachi são... Ou Leader Beans, né? Se for em inglês, Leader Beans. São mensageiros que entregam cartas importantes, coisas. Num mundo, sei lá, completamente diferente do nosso, onde não existe sol. Tudo é escuro. O Amber Ground, não, do mundo lá. E aí a história, ela segue o Lakshin, que ele tem 12 anos e o sonho dele é se tornar um Leader Bean. Porque ele quer enviar as cartas para as pessoas com sentimentos que as cartas possuem, que lá. Né? Foi quase um sambinho agora, viu? E tal, aí o mangá segue a vida dele, né? E o personagem que o Jun faz, né? Que afinal de contas, o tema do podcast é sobre o Jun. O Jun, ele faz o Ghost Suede, que foi quando o Lag ele era bem novinho. A mãe dele foi raptada, e aí ele foi enviado com uma encomenda. E o Ghost foi a pessoa que entregou ele pra casa da tia dele, no caso, né? Passaram pelo deserto, lutaram com os monstros lá, né? Não sei o quê. E aí, por causa do Ghost, que o Lag, ele tem esse sonho de virar um Leader Bean. Só que depois que ele se tornou um Leader Bean, ele descobriu que o Ghost ficou desaparecido, né? Então, durante a primeira temporada do anime, nem esperem que ele apareça, que ele não vai aparecer. A não ser que seja flashback, né? Ele só aparece lá pra segunda temporada, depois que explica a história de porque ele sumiu e coisa e tal. E, bom, é isso. A música, ela é tocada pela Himeka, que eu... Poxa, quando tava... Desculpa. A gente quer falar também do anime, calma aí. Mas eu tenho que explicar a música. Povo apressado, já vai pra música assim do nada. Calma, gente, calma. Calma. Respirem. Ai, isso. Jesus. Vai nessa. Não, eu só queria dizer que meu personagem preferido é a Nietzsche, que é... Ah, sim! É o Jingle do Lag, né? A Jingle. É o melhor... Ai, o meu favorito é o Dig Pepper, porque eu quero ele na minha cama. Eita, velho! Eita, gente! Eita, gente! Aê, você falou que eles enfrentam baratas gigantes? É quase isso, né? Insetos gigantes que brilham e que só conseguem ser mortos quando atira com uma arma que tem uma lacrima, sabe? Tem um ambar que brilha e tem um mosquito dentro. What? O autor, ele tem fetiche por pessoas que não têm sobrancelhas, né? Exato. What? Exato. O quê? Perceberam esse detalhe, pelo amor de Deus. Quase nenhum personagem tem sobrancelha e Tegami Bachi. Cara, esse é o fetiche mais estranho do qual eu já ouvi falar. Tá de parabéns, Loma. Tá de parabéns. Ai, socorro. Parabéns. Eu também gostava muito de desenhar insetos. Aí você sentiu foto de insetos no mundo dos mangás e resolveu criar um mangá só pra desenhar insetos. E também gostava de cartas. Eu achava que ele gostava muito de... Jurassic Park, aí pra fazer referência, ele fez um desenho baseado só naquele insetozinho do Jurassic Park. Que, pô, só me lembra aquele do primeiro filme. Eu acho que ele também é uma pessoa frustrada com o correio, os bichos demora que o Lego tem pra entregar as cartas. É verdade. Pra entrega no parque. Não, tanto que ele bota um monte de coisas pra matar os carteiros no meio do caminho. Graças, pior que o lag é meio lerdo, viu? Então, olha o nome, todas as nossas encomendas. Lag. Todas as nossas encomendas sem rastreio dentro através do lag. Porque ele fica matando insetos ao invés de entregar ali nossas coisas. Eu acho que a cidade do anime se passa lá em Curitiba. Porque a gente vai ficar lá. Em Curitiba. Curitiba. Epa! Epa! Que é isso? Ei, ei! Por que todas as encomendas ficam presas em Curitiba? A culpa não é do Correio, a culpa é da Receita. Tem um buraco negro em Curitiba que fica levando as encomendas. Cadê o malhado pra você? Eu gosto também muito da irmã do Gaucho, eu acho legal o personagem. A Silva. Ah, sim, eu gosto também. Eu chupava. Lego. Eu achava meio estranho, assim, não triste, chipar a garota, um cavaleiro de rosas e tal. Mas... não sei. Mas... Cara, Katao achou, Jo, as mina, a mina, o problema também ama. Não, tudo bem, tudo bem. Só... Katao achou, Jo, pô. Tá, não vou falar mais nada. Direto do link de Katawa Shoujo, a irmã do Ghost. Agora me lembro de Yukiuna, a garota também lá de cadeira de rocha que chiparam com a protagonista. Mas enfim. Começou com tudo. Bem, esse não é o único anime de carteiro que existe, então. É. Ele faz parte de um gênero especial aí, né? Animes de carteiro. Mas confundi também, então confundi. É, bem, mas foi atacado por essa. Anime sobre personagens dos Correios que faz entregas emocionantes de Paki e Sal e que reside em Curitiba, só miserável. Chegou. Peraí. Os monstrinhos lá vêm de Curitiba que ficam empatando aí como é. Vocês têm muito inseto aí em Curitiba, é? Certo, meu da rua, assim. Eu tô aguardado. Eu acho realmente que eles iam funcionar muito mais se eles fossem detetizadores do que carteiros, né? E eles matam os insetos com armas, né? Com pistolas e tal. É tipo. É bem isso, agora pode falar da cantora, da música. Agora pode falar da música. Ai, meu Deus. Né? Não, eu tava lendo aqui na Wikipédia, né? Uma fonte muito segura de informação. Nossa. Até meu professor de biologia recomendava pesquisa na Wikipédia. Que a Rimeca, na verdade, ela é do Canadá. Tipo, ela teve contato com a cultura japonesa através de animes, né? Sailor Moon, pelo que parece. E aí o sonho dela era ser uma cantora no Japão e tal. E aí ela participou de um concurso, o Grand Prix, não sei o que, fica lá. Ganhou o segundo lugar e ela, tipo, teve o direito de gravar um single, né? E aí, no caso, o Hatenaki Michi foi o segundo single dela no Japão, que saiu em 2009. Bacana, é isso. E antes de ela ir pro Japão, ela fazia covers de música japonesa no YouTube, tinha um blog, tudo e tal. Fazer tudo mesmo, né? Base. E é isso. Ok, então. Então, só pela última vez, repete pra nós o nome da música e quem canta, por gentileza. Hatenaka Michi, da Rimeca, é indie de Teganobachi. Asa wo shiranai kodoku na tsuki Miageta mama me wo tojitara Anata no egao ga Mirai e no tobari ga Jiku wo koe kono te no naka ni Hi nós vamos rolar o dado e descobrir quem é a segunda pessoa. Atenção. Eu digo que é o Carlinho. Caiu o número 1. É Vilazo. Eu sou o número 1. Estragou tudo. Desculpa, Lu. Desculpa, tá? Droga. Bem, eu escolhi um anime que eu gosto pra caramba, tá, nessa temporada, inclusive, tá passando a continuação, né, dessa obra, e na verdade eu tô escolhendo a música dessa nova temporada, que é o Durarara, agora Durarara Shidoisho, e, cara, é um grande carnaval em Ikebukuro todo dia. Com certeza. As pessoas não precisam nem de fantasias lá, né, porque já tem pessoas estranhas o bastante. Tem uma entregadora de encomendas, que até tá no gênero de animes de carteiro, né? Olha aí. Que ela é uma fada europeia antiga que não tem cabeça e é, que, pra se adaptar aos tempos atuais, o cavalo dela se transformou numa moto, né? É. Eu acho que ele possuiu uma moto, não foi? Não, não. Ele possuiu a moto. Não, assim, quando ele mostra na primeira temporada, mostra a viagem dela. Foi meio que no caminho dela pro Japão, atrás da cabeça dela, que eles viram uma moto e aí ele acabou se transformando naquele mesmo veículo. Tipo o Transformers, sabe? Quando vê um carro e se transforma, pá, por aí. E, bem, tem outros personagens estranhos, assim. Tem muitos, você quer dizer, né? Muitos personagens. Gente, nunca você não vai conseguir decorar o nome de ninguém, nunca. É muita gente. É um dos animes com mais personagens protagonistas. Eu ainda acho que Bacano tem mais. É do mesmo autor de Bacano, inclusive, né? É. E... é o mesmo estilo, né? De narrativa. Bem, eu gosto bastante. É um anime que fala sobre o dia a dia desse lugar especial chamado Ikebukuro, em que tudo acontece. O cotidiano lá é não ter cotidiano. Então... com certeza. Exatamente. E um outro motivo pra eu ter escolhido essa música é porque o nome da banda é um dos nomes mais criativos de banda que eu já vi, assim, em animes, que é a banda Okamotos, que, obviamente, o nome da banda é porque todos os protagonistas têm o sobrenome Okamoto. Gente! Eles não são irmãos, eles só têm o sobrenome Okamoto. Pra você ver como o nome da galera é parecido aqui, que nem no Brasil, né? Muito gente, tá bom? Tem meu sobrenome... Exatamente. Incrível. Okamoto. Até eu tava vendo aqui algumas informações. Tinha até um antigo baixista que saiu, ele era Okamoto também, então eles trocaram só por um outro Okamoto e continuou tudo ok na banda. A regra básica, né? Tem que ser Okamoto pra entrar na banda. Não pode ser outro. É uma banda de rock relativamente recente, ela nasceu em 2006 e só veio a estrear assim na indústria mesmo em 2010. E é uma banda bem legal. O clipe da música de abertura do anime, que é a Head Hunt, desculpa meu inglês, não é muito bom. É um clipe também muito foda. Muito foda. Que tem um carinha vestido de policial e mostrando como ele odeia a vida dele. E é bem legal. Infelizmente não tem carteiros no clipe. E dinossauros de calcinha. Mas, no primeiro episódio dessa segunda temporada de Drarará, tinha um assassino que usava a cabeça de dinossauro e que, por acaso, depois descobrimos que era uma garota. Então, tinha um dinossauro de calcinha do Drarará. Ah, mas era esse dinossauro? Não era um unicórnio? Não era um bode? Não, mas tem uma imagem de dinossauro também. Ela matou um... É porque ela mudava de roupa toda. É que era assassino Hollywood. Então, tudo se encaixa, hein? Tem embaixo, eu falei do Jurassic Park, agora disso, tudo se encaixa. E bem, é isso. Vocês querem falar alguma coisa do Drarará? A gente pode ir pra essa música, também é muito boa. Amor, Drarará, adoro. Um dos meus favoritos. Você não falou do personagem do Jun? Ah, você falou dele? É porque eu não gosto dele, pra ser sincero. Eu gosto do Shin. Eu gosto muito da Tselt, então eu fico meio irritado que ela escolheu esse cara pra ficar... Que isso? Ah, bem, mas o personagem que o Jun dubla é o Shina, que é o médico do submundo. Uhum. E, tudo bem, eu não sei, eu sou meio irritado. O dia que, se algum dia a Celt descobrir que ele escondeu a cabeça dela no passado, Eu quero ver o que, é que vai acontecer, mas... Ah, mas ela já sabia. Ele sabia o tempo todo que a cabeça tava no laboratório. Não, ele sabia. Ele sabia. Ela descobriu mais ou menos, né? Se ela também não tá mais preocupada com a cabeça dela, então tudo bem. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Até porque tá com um certo alguém que eu não vou dizer porque spoiler. Na verdade, eu já disse um spoiler básico, né? Mas esse cara, eu tô esperando ele realmente atuar nessa temporada, porque agora não fez nada. Ele disse que tá de pé, ele não fez nada. Ele não fez nada nem na primeira. Como assim? Mano, o mundo gira por causa dele. Só mais fala do que faz. É um dos vilões mais irados de todos os tempos. O único cara que joga ao mesmo tempo shogi, xadrez e damas. Ninja. Cara, é um ninja. Só isso. Joga tudo mesmo, cara. E depois ele jogou tudo pra cima e pegou um baralho. Junto com o protagonista, o fundador lá do... né? Do esse é o do. É um dos personagens que eu mais gosto, né? O Isao. Poxa, mas eu gosto do protagonista. Que o caminho. Primeiro protagonista. Não vou dizer o nome, né, cara? Eu já falei. É, porque protagonista tem uma parada. Cara, todos são protagonistas, não tem como. Todos eles aparecem quase todos os episódios. E eles são narradores de episódio, porque a história se move quando alguém narra a história. Uhum. No fogo. Por exemplo, o próximo episódio vai ser o cara do sushi que vai narrar. Acho que vai ser a segunda vez que ele narra esse filme. Mas bem, é um elenco de elite, tem quase todo mundo que o pessoal curte aí. Tem Hanazawa Kana no elenco, tem o Fukuyama que a gente já falou. Tem um porrada de gente famosa aí. Onodai. Exato. Tem os três dubladores que eu amo. Camille, Onodaisuke e o Jun. Os três são amigos ainda por cima. Tem aqui que eu acho que é a irmã do Daisuke, a Kishio Daisuke. Tem o Mamoru Miyuki. A Miyuki Sawashiro, que é a voz sexy da Miyuki Sawashiro, dublando a Celt. Tem o Mamoru Miyano. Mamoru Miyano, se bem que nessa temporada ele não apareceu muito, né? O personagem. É o Kita. Ainda não, né? Evidência. Espero que apareça mais. É, eu tô esperando, né, que o personagem apareça mais, hein? Mas é um anime sensacional. Eu gosto bastante. Posso seguir pra música ou alguém pode, quer falar coisa? Pode seguir pra música, sim. Mas antes, por favor, explique o que é teu avatar aí. Eu tô curioso com o teu avatar. Ah, é o... Sim, cara. Como assim, cara? O que tem de estranho no meu avatar? É o Piccolo. Não sei, o Piccolo da Imao tá soltando algo que não era pra ele soltar pela boca. Como assim? Ele não solta filhos pela boca? Ele tá soltando a criança aí. Ah, já sei, você não gostou da blusa dela porque tem um abóbora com o rosto. É um pumpkin. Pumpkin, é. Uhum. Falando em avatar agora, que tem sido o avatar da loba, gente. Saudades que ele gata. De Driver com aquela animação excelente. É, sim, a animação perfeita. Oh! Meu Deus. Tudo bem, mas pode ir pra música assim agora. Então vocês escutem Red Hunt do Okamoto do anime Durarara X2 Show. ネットや漫画でしか見たことのなかった世界が目の前に広がってる。本当に運がいいぞ。おまけに都市伝説を目の前で見られんだから。大きいお舐めるなよ、化け物。え、ちょ、何この大胆な衣替え。また見、しっかりしてよ。バカ。大事な友達がいるんです。僕にとっても彼女にとっても。 Hora de rolar os dados, né? Vamos ver aqui. Atenção. Eu voto no Carlinho. Cala a boca! Carlinho falando pra quem acabou de gravar pra calar a boca. É o Carlinho, Número 6, a loba. Ai, o quê? Era pra ser o Carlinho. Então, eu peguei um anime velho, que eu não sei o ano não, mas é velho. É a Matsuki. Eu acho que é 2007. Tão velho. Sei não. É velho. Pergunta básica, se passa em Curitiba também? Sim. É uma coisa de tipo mitológica. Verdade. Sim, é Senjun alguma coisa. Eu não vim aqui sem saber nem quem era Senjun. Eu só vi que foi que botaram o link da Wikidade, da uma anime lixa e eu vi. Que diabo é Senjun? Aí eu descobri que ele fazia o protagonista desse anime. Aí eu fiquei bolado. Aí o nome do protagonista é Tokidoki Hikugo. Ou não bom, hein? Aí tipo, o carinha, ele um dia vai pra uma exposição lá em Curitiba sobre o Japão, né? Eu vou matar. Aí é atacado, né? Aí, né? Ele vai em Curitiba curtindo, né? As coisas japonesas e tal. É atacado pelo Gralha. É. Ele é sugado pro Japão. Ok, repito. Então, ele tá tendo evento japonês em Curitiba. Não, né, o cara é antes ele foi atacado pelo Gralha, eu me lembro disso. Ele é atacado pelo Gralha. Ele foi atacado pelo Gralha, aí ele é sugado pro Japão, isso, né? O Japão antigo. Ele foi sugado pro Japão antigo. Aí. Eu não lembro. Ele é sugado por causa que ele tem um poder lá importante e tal. Ele foi dentro de uma simulação no Japão antigo, no museu. Ele tem um olho estranho. Só diferente. Tem heterocromia, aquela doença nome engraçado. Ele tem olho com diferença. Ele quer voltar, né? Pra Curitiba, mas não consegue. Ele fica preso no Japão. É isso. Isso é maravilhoso, que é um anime bom. Tem uns yokais. Eu acho. Tem uns yokais. Tem uns bichos lá, mas ele se informa. E o olho dele serve porque ele consegue diferenciar as pessoas dos yokais. São coisas assim. Cara, eu não lembrava mas disso. Contas, não. Minha não é tão bom, não. Eu assisti ano passado. Né? A menina lá que protege ele, que é yokai. Tem um cara lá que é sujar também. Curitiba, ok? Curitiba. Alguém tá se perdido aí. Ok, whatever. Em Curitiba nas contas, o Jun faz protagonista. É melhor é ele deixar uma sinopse desse anime, né? Poxa. Desculpa, é Alzheimer. Ah, mas melhor você fazer, acho melhor você editar todos os posts que tem a Logo participando do podcast, porque é sempre assim. Corta essa! Desculpa, cara. Ah, se a pessoa quiser saber, ela olha lá na Wikipédia, pronto. Olha só. Ai, meu Deus. Mas eu gostei, foi um dos das melhores sinopses de Yamagami que eu já vi, cara. Errou! Yamagami? Quem? Não. A Matsuki. Eu tô confuso. Nem ele se importa com a Matsuki, desculpa. É um anime tão insignificante. Ai, meu. É, pior que é um anime bem mediano mesmo. Bem medíocre. É aquele anime que passa pra temporada. Aí você vai ver quais eram os animes da temporada. E você vê aquele desenho lá e fala: que diabo é isso? Eu nunca reparei nisso na minha vida. Aí fica lá, até que com a vida, nem percebe o anime. Agora que eu lembrei que é esse anime. Olha aí. Tá vendo? É tão insignificante. É 2008, não tava nem na época que eu assistia por temporada. Como você assistiu 2008? Eu assisti aleatoriamente uns 3, 4. Eu vi naquela época que saiu e depois eu parei um tempão. Ano passado, naquela coisa de dar aposta, de ver uns animes que eu não queria ver. Aí eu vi a Matsuki pra terminar. É por isso que eu lembro mais ou menos. Aí a música é a abertura. É de Kano Yuki? Aí o nome é Casting Dice. Tá falando sobre dado na abertura. Acho que isso é um sinal, Carlinhos. Pra você ir na pra você ser o próximo, Carlinhos. É sinal. Então, é um sinal. Só tem um clarinho. É um sinal, ok. É um sinal que a chuva chega no sertão. É um sinal que o amor chegou no coração. Meu Deus. Cara, podcast acontece assim mesmo, não tem jeito. Tá difícil. Só pra avisar, tem uma garota lobo nesse anime. Ok. Olha. Tem? Tem. É a protagonista, sim. É a Kuchiha. Quem é essa menina? A mina lá. Quem é? É a mina que fica defendendo ele, fica protegendo ele. É a mina da espada lá. Meu Deus. Aquela boy que ninguém liga pra ela. E a dubladora é a Paku. É a personagem preferida do anime. É triste isso. Nem lembrava dessa mina mais. Ah, você nem lembrava do anime. Eu nem lembro assim, não. Então, mas basicamente é isso aí, gente. Segue na pé. Vai, Carlinho. Então, eu queria só fazer uma defesa em relação ao Lobo. É que o Eric disse depois pra colocar a sinopse do anime. E ela disse pra o pessoal pesquisar no Wikipedia. A sinopse do anime que tem no anime é do Wikipedia. Então, realmente, a Lobo tá certa. Ah, é Curitiba. Tá. Sempre certa. É Curitiba. Para de falar Curitiba. Pô, para de falar Curitiba. Obrigado. É sempre Curitiba. Pare. Curitiba nasceu. Curitiba é o point. Que é agora por causa da Loba, que sacanagem. Vai lá, Carlinho. Repete o nome da música só, Loba, por favor, pra gente tocar de. Casting Dice. Inglês perfeito também, não, Loba, é o que. Derem licença, eu vou rolar os dados aqui. Tem mais 3 pessoas ainda, vamos ver. É o Carlinho. Cala a boca. É você. Número 2 é o Eric. É. Droga. Então, no caso, eu vou citar o anime MM, que é de 2010, da Shebeck. No caso, o protagonista, o Sado Taro, ele é dublado pelo Fukuyama Jun. Ele, no caso, é um personagem que... É sadomasoquista. Exato, adora sofrer violência física e verbal. E no início do anime ele tenta de algum modo deixar de ser assim. Então ele pede ajuda a um clube da escola que tem o objetivo de ajudar os outros alunos com seus problemas, que é liderado por uma tsundere loira, imperativa e sádica, que com diversos planos e muita violência física vai tentar deixá-lo taroçado de ser uma pessoa sadomasoquista. Mas claro que isso não vai resolver nunca. Aí fica na... É uma comédia que visualmente não é muito forte, mas nos diálogos ela é bem pesadinha até em alguns momentos. E vai ficar mostrando isso. É uma comédia escolar de clube. Um pseudo clube, né? Digamos assim. Com uma personagem do tsundere, um personagem sadomasoquista, uma garota que tem pavor por homens, um rapaz que se traveste, uma cientista louquinha, uma loli, que acho que é loli. Que foi evilado, você já assistiu, né? Esse anime por inteiro? Já. Eu gosto bastante, eu me senti muito triste que quando saiu o penúltimo episódio do anime, na mesma época, o autor da novel, o autor da novel morreu, então a novel terminou sem final. É verdade, a light novel ela terminou com 12 volumes em 2010, no mesmo ano do anime. É bem legal, cara, bem legal. Eu gosto, eu só ficava implicando no quando ele era exibido, porque ficava comparando muito com o Working. Porque ele tem muitas coisas parecidas, tanto no estilo do personagem quanto com o Kuyama Jan, que também tem um dupla personagem parecido e tal, mas enfim, são bem diferentes na questão de humor. E no caso eu escolhi a música de abertura, que se chama Help. E eu escolhi a primeira parte. Só uma coisa, Ari. Você falou que não gostava de não sei o que aí. Só dizer que a única coisa que eu não gosto é a vez que ele se transforma em Super Saiyajin com o poder da perversão. Aí eu achei exagerado. Tirando isso. No caso, eu gosto de MM no geral, mas às vezes quando ele exagera na comédia, quando vai pra níveis meio nonsense demais, eu não gostei. Esse episódio aí, por exemplo, que ele se transforma em Super Saiyajin, eu realmente achei bem besta. Também eu não gosto do fato de ele, de o protagonista dublado pelo Fukuyama Jan, ter uma irmã e uma mãe que são caidinhas por ele. Enfim. No caso, eu escolhi a música de abertura, que é a primeira versão que é tocada, acho que nos 4 primeiros episódios, a Hell Side, que tem a versão Hell e a versão Heaven, e é cantada pela Ayana Takitatsu, que é a dubladora da loirinha de Tsundere, a Miu Izurugi. Só isso, alguém mais? Ok, expandindo, alguém tem algo pra falar desse anime ou perguntar pro Eric em específico? Não, qual é o nome do anime? MM. MM, eu até achei estranho que agora a Lobo não fez uma piada como faz balinha de chocolate. Ah, é. Então, acho que é justo falar agora que o personagem protagonista, o Taro, ele tem uma versão trap que aparece várias vezes. Ah, é. Achei estranho anime. Também o Eric não falar do trap. Agora ele já falou. Acho que tem até um nome quando ele tá vestido assim, mas agora eu não vou lembrar. E porque no caso do Kuyama Jan, ele dublou muitos personagens traps e até transexuais, né? No caso da Marianne Dale, de Shion Saga. Se eu me lembro aqui de cabeça, tem o Toru de Princess Princess, tem o Takumi de Strange Plus, que é do ano passado. Sem contar vários personagens que por algum motivo se travestem em algum momento. Porque o Kuyama Jan é um exímio dublador de personagens traps. Isso aí. Sinais, isso aí. Sinais. Apesar de não valer o anime aqui porque ele não é protagonista, eu acho que pra mim o melhor papel do Fukuyama Jun de todos foi o Genjuro-san no Amang e Brilliant Park, que afinal é um golfinho samurai, né? Então... Ele dubla dois personagens nesse, né? É, cara? E o outro também é muito legal, dinossauro. Que é um dinossauro tricerato. É. Faz piada do mesmo assunto. Praticamente um dinossauro de calcinha. Não. Não, ele não é um dinossauro de calcinha. Tem que os dinossauros usam roupas, né? Tá bom, é um dinossauro de óculos e gravata, tudo bem. Exatamente. E que não usa calcinha. E o outro é o golfinho samurai, que usa um chapéu e uma espada, só. Exatamente. O golfinho samurai, isso aqui é demais, é sensacional. Ai, Deus. Detalhes, eu acho que o Luke comentou do golfinho samurai quando ele recomendou a Magui também. É um golfinho samurai, não tem como esquecer disso. É um golfinho samurai. Então, Eric, é só repetir o nome da música então, por favor. Abertura de MM, a música Help, Hellsight. de rolar os dados, só tem mais duas pessoas. Vamos lá, então. Vai logo, cara. Caminho número 4. Sou eu. Ok. Aleluia! A hora da minha participação nesse podcast, eu serei o mais breve possível. Eu resolvi escolher um tema bem específico para hoje, que é o anime Angelic Layer, uma obra da Clamp, das mais antigas. Em Angelic Layer nós temos batalhas, né, com bonequinhos que lutam, assim, tipo algo similar a um Medabot da vida, por exemplo, só que guardado devido às proporções, eu acho Angelic Layer um pouco mais legal que Medabots. Enfim. Nada de luta de bonequinhos me lembrou Rosemary, mas enfim. Cara, são bonequinhos bem estruturados, né? Vamos dizer assim. Vamos parar com isso. Eu lembro que o Eric gosta de Rosemary. Eu volto a usar ele porque ele gosta de anime bonequinhos. Vamos parar. E bonequinho também tinha aquele Super Down do Kachan. Passou no Cartoon Network muitos, muitos anos atrás. Bom, o grande destaque aqui, né, se tratando do enredo do anime, é uma menina de nome Suzuhara Misaki. Embora ela seja baixinha, seja menina, coisa e tal, ela mais parece com um piá. Ela mais parece com um guri. Só que ela é apresentada ao acaso esse mundo de Angelic Layer, e ela acaba tendo que controlar um boneco chamado Angel. E com esse boneco Angel que ela participa de alguns torneios, que acaba demonstrando grande aptidão para essas batalhas de Angels, e chega ao topo, até o final da obra. E esse Angel tem várias camadas, é isso? Várias camadas. Ah, tá. Beleza. Muitas camadas. Bom, como o tema do podcast é sobre o Fukuyama Jun, então nós temos que dizer quem ele interpreta nesse anime, né? Então, ele faz às vezes da voz do... Caramba, eu não anotei o nome do personagem, socorro! Você tá mal hoje, hein? Hoje eu tô mal, cara. Hoje eu tô mal. Peraí. Ai, cara, eu tinha anotado o nome do personagem, que raiva. Enfim, Angelic Layer é um anime do tipo, mais voltado pro público... Kobayashi Kotaro. Qual? Kobayashi Kotaro. Isso. Ele é mais voltado pro público de garotos, mas ele é apreciável pra qualquer pessoa, porque o anime é simplesinho, é agradável, tem um bom ambiente, uma boa história. É redondinho nesse aspecto, ele é bem honesto na premissa, na passagem, só que... Se você espera profundidade ou algo mais... Oh, é da Clamp, deve ter uma história profunda, deve ter isso, deve ter aquilo, esqueça. Que oh, é da Clamp, deve ter uma história profunda, parabéns. Cara, Clamp tem história profunda, sim, desculpa, oh, tem. Muito. E, Vilazio, não faz isso, Vilazio. Não, cara, não faz isso. Bom, enfim, eu imagino que todo mundo aqui já leu ou já assistiu Angelic Layer, ou... Pelo menos... Não. Não. Eu só tenho um anime mas gravado, mas nunca vi. Eu não vi. Bom, enfim, indo direto pra música então, que é pra gente poupar um tempo aqui, já que a gente gastou muito tempo falando de Curitiba hoje. A música que eu escolhi é cantada por Matsushita Moeko. É o segundo tema de encerramento do anime, chamado Ameagari. Oh, Ok, não rolarei dados dessa vez, porque só sobrou uma pessoa. E é o nosso ilustre convidado Ian, o dono da voz agora. Obrigado, obrigado. Então, eu escolhi a música Nobody Knows, da Subchical. É a abertura de Exotic K, segundo literário, se não me engano, do anime. E o Jun, ele vai dublar o protagonista, que no caso é o Watanuki. A história de Holly, que acho que ele conhece, o Watanuki do V Espíritos. E um dia, fugindo desses espíritos, ele encontra a loja da Yuko. E aí ela realiza desejos e ele deseja não poder mais ver espíritos. E ela fala que para ela fazer realizar o desejo dele, ele tem que pagar um preço. E no caso é trabalhar forçadamente para ela. Basicamente isso. A premissa do anime. Fala muito para não dar spoiler. A gente se preocupa muito com spoiler. A gente, todo mundo conhece a história de Hollywood, né? Mas... 1º de abril. É o 1º de abril, exatamente. Watanuki, 1º de abril. Ah, caramba, como eu me irritava com aquela dupla de garotinhas. Ah, Mokona Negro, o melhor Mokona de todos, você tem que falar dele. Cachaça! Exatamente. Ô, louco, pô! Mokona Bebum, é isso aí. Mokona Grog. Não, Grog não, porque ele nunca ficava bêbado, na verdade. Cell Mokona Top Brindle. Que foi isso? A loba fazendo lobices. Ai, cara, socorro. Mas vamos ver se esse anime está adequado realmente ao podcast de hoje. É, primeiro, ele tem dinossauros? Não tem dinossauros, né? Ele se passa em Curitiba? Vai pro inferno, oh, sim. Sim, ó, não tem nada falando de aquele espaço. Vamos com calma, que ele pode ser Curitiba. É. Tudo pode acontecer naquele ali, pode ser Curitiba. Não se esqueça que a mulher pode abrir portal. É verdade. Então... Vai pro inferno você também, Ian. Tem cabelo. Portal, abriu um portal nos Correios de Curitiba pra pegar minhas encomendas. Existe uma barreira dos portais de Curitiba. Vai pro inferno. Mais alguma coisa pra falar desse anime? É legal, cara. Minha obra preferida do Clamp. É legal, legal, legal, legal. Eu queria muito, eu não li até hoje, ler a continuação do mangá. O mangá que é com ele sendo o protagonista mesmo, lá da loja. Não dá de nada pra falar, meu Deus, porque eu tô com medo de dar spoiler, porque é bem complexa a história. Então. O que seria spoiler de Holly? Não sei, só o final que você vai falar. Né? É porque também tem toda a conexão. Vamos falar sobre a anatomia dele. Anatomia? É, gente, aquele povo é gigante. É mal feito pra caralho o desenho. É tipo, o povo tem 2,5 metros e é de uma magreza que deve pesar 30 quilos. Eu não sei como é que tu não leva. As pernas deles são maiores do que o tronco? Parabéns. Acho que as pernas deles são maiores do que qualquer humano normal. E também, o anime conseguiu piorar ainda mais isso. Parabéns. Nossa, foi. No anime meu amigo, e o bem. Filme? O filme que teve antes do anime? Meu Deus. Meu Deus. O caráter design do filme tinha que ganhar de presente de Natal um livro de anatomia de personagens. Que porra! Era uma cabecinha, aí uma perna gigante, um braço gigante, um gigante. Mas sei lá, falando da estrutura do anime, se você for considerar assim, sem falar dos spoilers, por causa que é crossover com o Tsubasa, né? Já dos spoilers básicos. É, mais ou menos. Mais ou menos. Pra quem for assistir, eu recomendo que vocês leiam Tsubasa primeiro e depois leiam Holic. É, pra quem gosta em si, eu recomendo plenamente só leiam Holic. Não, querido, mas tem umas coisas que não dá pra entender. Assim, dá. Lógico dá. Que Holic dá pra entender por causa dá. Que a ideia dele é ser episódica. É, a história dos episódios é por causa dos clientes da loja, né? Então, cada capítulo é o cliente da loja que vai lá pedir um desejo, e aí geralmente ela tá no que se ferra, por causa que ele acaba se envolvendo com o cliente de alguma forma, e aí tem algum problema lá com os Yakashis e tal. Mas role que lá pro final tem sim algumas coisas que você não consegue entender. Não, dá pra entender sim. Dá pra entender sim. Dá pra entender sim. Eu entendo a referência, mas dá pra entender. Não precisa não. Não é necessário Tsubasão. É que eu li os dois ao mesmo tempo. É, um completava o outro. Você talvez tenha pensado por isso, porque como você leu ao mesmo tempo, então você deve ter visto, achado legal, né? O fato de ter as coisas lá ligando, mas não é necessário não. Só ver que ela tá no filme, os melhores personagens, né? Adoro ele. Tanto que ele virou uma parte canon do 1 do Clamp, né? No Blood Sea, por um filme do Blood Sea, e o Atanuki tá lá já. Pois é, é verdade. Agora você passou a spoiler. Que beleza, hein? Eita! Ai, poxa, Nath, poxa. Desculpa, sorry. É porque eu lembrei assim, automático. Ele aparece em Gate 7 também, só que não tem anime, né? É só mangá de Gate 7. Aparece em Gate 7 também. Eu acho que assim, o grande mérito do Tsubasa em conjunto com o Rock foi só estabelecer um Clamp verso. Mas, tipo, eu realmente não consigo gostar de Tsubasa. A Tsubasa é porque Tsubasa é uma mistura de todos os Clamp universos. Quer dizer, eles reciclam personagens, por favor, né? Não, mas a Tsubasa é exatamente isso. Eles pegaram um pouquinho de personagem de cada obra e enfiaram lá dentro. Ela deve ser tipo, ah, vamos fazer uma história, mas eu não tenho ideia. Ah, pega a gente todas as histórias que a gente já criou e vamos fazer uma história nova em cima disso. Que é isso, cara? Vocês pensam muito mal, era só uma homenagem. Que é isso? Caso 10 a 15 anos do grupo, que é isso? Isso é uma coisa corriqueira, enquanto ela às vezes sempre bota coisa, pequenas referências de outras obras deles. Em cada outra obra, por exemplo, em Sakura Card Captors, a moto do Tokia era o mesmo nome de um coisa lá das Guerreiras Mágicas de Reinhardt, que eu não estou lembrando agora, mas enfim, tava lá. Uhum. Então elas sempre pegam um pouquinho de cada obra pra colocar em outra. Combate duas Chi. E tem a garotazinha do I Wish, né? Então, As referências. Mas, cara, Tsubasa, né? O mundo era só referência, né? Pelo amor de Deus. Milhões de mundos, personagens diferentes, mas todos eles já vistos. E eu, por isso que pela Tsubasa... E protagonistas, né? Chorei e Sakura, né? Basicamente. Já Holic, né? Holic é bom, vamos continuar. Holic é bom, olha que é demais. Lê Tsubasa se você já leu as outras obras de Clark. Aí sim. Pois eu li Tsubasa, só tenho lido Sakura Card Captors. Foi lançado no Brasil, só dizendo. Mas é meio tanco, viu? Pela JBC. Pois é. E dublado maravilhosamente pelo canal Animax. Com aquele clássico 1º de abril. Tradução, Senhor Yuko. Mas é Senhor Yuko também. É muito bom a dublagem brasileira, minha nossa. Não consigo, velho. 1º de abril. Senhor Yuko. E quando é o seu aniversário? Que mal-ari. 1º de abril. Ok, gente, ok. Yeah? Oi. Repita o nome da música, por favor. Então, o nome da música é Nobody Knows, da Suga Shikau. É do Suga Shikau. Ah, é do, gente. Eu sou horrível com esse artigo. それはそれとしてだ。なんとか今日も生きてます。孤独とか過去とか噂とか欲望とか身内とか性とか。明日から俺らきっともう笑われずに死にそうだぜ。信じていればいつか気持ちはちゃんと伝わってくよ。したくない。 chegamos ao momento final do podcast, dessa edição sobre músicas e animes. Mas ainda não serão as despedidas, porque os nobres presentes aqui vão declamar com muita alegria os temas que eles vão indicar para a próxima votação do Sobre Músicas e Animes de março. Olha que maravilha, hein? E vamos fazer pela mesma ordem que saíram nos dados. Então a primeira pessoa a falar do seu tema será a Rafaela. Oh, really? Então, o tema que eu escolhi, que eu tava pensando antes do podcast começar, é músicas de animes baseados em mangás que foram lançados aqui no Brasil. No caso, só vale mangá que saiu aqui no Brasil. Basicamente é isso. Ou seja, né? Vale mangás atuais também, né? Não, lógico. Que o anime tenha saído no Brasil. É por causa que atualmente as editoras que estão vendendo mais é a JBC e a Panini, mas vale mangá da Conrad, da New Pop, sei lá. Sim. Contanto que o mangá tem um anime, fiquem à vontade para escolher. Beleza. Então a Rafaela já falou do seu tema. Ok. Natália, pô, Natália. Desculpa, Natália. É verdade. Natasha. Natália, não confunde, né, o pessoal, Carlinho, pelo amor de Deus. É, Carlinho. Poxa. Ok, desculpem. É Natália. É Natália, já deixou claro que é Natália. Natália. Exatamente. Agora, vez de Vilásio falar do seu tema. Ah, vai ser animes de space opera. Só porque eu gosto muito. Animes de space opera? Ok. Uhul! Oxi. Agora a Rosa Loba dá o tema dela. Eu quero que vocês falem de animes com anjos. Ou então gente que parece anjo. Pra mim tudo tem asa e anjo. É, que eles gente são, tipo, com asa. Resumindo, gente com asa. Tipo assim, eu quero animes com anjos depravados, subversivos, perturbados, os piores. Ela tipos quer de anjos. Ou então anjos que não são bem anjos. Cara, mas já sei, mano, calma. Já sei o que eu vou escolher. Putz, bem, isso faz lembrar. Eu vou usar aquela generalização clássica do podcast. Vai ser músicas de animes que tem personagens que são anjos ou quase isso, tá bom? Ou que não tem anjos, que tem anjos, mas que não são anjos. Não, mas não vale anjo bom, não. Não vale anjo do bem, não. Tem que ser. Anjo do bem. Assim, anjo do bem até pode. Ai, pode, mas tem que ser anjo diferente, assim. Então, música de animes que tem personagens que são anjos ou quase isso, mas todos eles têm que ser maus ou pirados. Não, eles não precisam ser todos maus, pode ser bom, mas eles têm que ser um pouco diferente dos anjos. Não. Pirados. Não, bota uns anjos doidos, pronto. Anjos doidos, beleza. Anjos doidos. Pessoas que voam. Doidos. Pronto, pode tá animar pirado, pessoas, tá que... pessoas que. Pessoas que malucas. Com asas. Pessoas malucas. Pessoas malucas, esse é o tema. Bom. Beleza, ok. Esse público zoeiro do nosso podcast votar nesse tema só de mal. Eric, sua vez de declamar um tema. Até com uma alça mágica. Eu roubei o tema aqui de outra pessoa. Eu vou escolher o... Naruto. Caso animes com protagonistas que você odeia. Ah, de outra pessoa, a pessoa não tá aqui. Todos os animes do mundo. Poxa, odeia todo mundo, cara. Poxa, até o Pipo. Odeio todo. Até o Pipo. Até o Pipo. Odeio o Pico, óbvio que ela acabou de falar. Ela gosta do Chico. Quase, Carlinhos, a gente quase não falou em Boku no Pico. E a gente de propósito falou em Boku no Pico, mas a Loba vai lá e fala. Quem foi a Nath, né? Nocaute daí. Ok? Eu puxei o dinossauro de calcinha e o Boku no Pico, só de sacanagem. Beleza. Adoro todos vocês. Muito bem, a minha ideia de tema pro próximo podcast, caso seja eleito, é animes cujos protagonistas vocês se identificam. Ou seja, um anime que tem aquele protagonista que você se enxerga, como se fosse um espelho. Tem um raiva desse tipo de protagonista, odeio. Dropo todos. Sacada hoje. Realmente a Loba tá estranha hoje, cara. Realmente. Eu tô boa. É o carnaval, gente. É o carnaval. Peraí, Loba. Até Yokohama. Oi. Até Yokohama. Não. Yokohama é uma exceção toda a existência. Ele não pode ser considerado nem um anime, nem um mangá, porque ele é tipo uma mídia à parte. A mídia Yokohama. Princess Tutu você odeia também? Ai, eu amo Princess Tutu, não, mas eu não me identifico com Princess Tutu, não. Então você não odeia tudo. Nossa, eu super sou um menino corvo perturbado, nossa. Pena que Immortal Rain não tem, né, anime. Ok, pra gente. Então, agora é a vez do Ian dar a ideia do seu tema. O tema que eu vou dar ideia vai ser animes que tiveram a versão brasileira na TV aberta. Só na TV aberta? Só na TV aberta. Isso vai reduzir as nossas possibilidades um pouco. Mas nada de Animax, isso é TV aberta. Eu quero ver. Nada de Cartoon Network, nem Nickelodeon. É Globo, Record, SBT. Bandeirantes, Record, TV Diário. TV Tupi, TV Guarani, tudo quanto é TV. Uhum. Manchete conta? Manchete. Deixa eu falar. Tá passando Shaman King na TV Diário. Tá passando o quê? Falar uma coisa. Shaman King. Aqui em Mossoró tem um canal na TV a cabo que ele exibe animes. Certo, sabe, mas tem um problema. Ele exibe animes subados. Dia desse eu liguei a TV, tava passando Angel Beats, fã subado em RMVB. Que bolado. RMVB? Cara, RMVB ainda existe, eu não acredito. Fã subado tudo bem, mas em RMVB? RMVB. Não, eu não sei como esse canal existe. É muito estranho. É ilegal. Como é que você sabia que era RMVB, filha? Na TV. A qualidade, cara! Não podia ser outra qualidade senão aquela. Eu podia ser MP4. Meu Deus, eu já não vi a cara da menina direito, aparecia só os pixels. Meu Deus. Era horrível. Os olhos dela eram espalhados. Tudo bem. Ok, então. Agora que os temas já foram declamados, podemos ir para a parte final do podcast, que é a parte das despedidas. Hoje tivemos como temática o tema do Ian, que foi o vencedor com 25 votos do último pleito, que vocês Ian. Escolheram. Do Eric. Perdão aos dois. Eu sou o único que não tava zoando Curitiba, ele nem fala o meu nome. Desculpa, ah. Pedro, desculpa, perdão mesmo. Eu já tô impresentado na cabeça do Carlinho. É, cala a boca, Ian. Meu nome já tem lista negra, então. Tio, da lista negra, lista branca, e tudo quanto é lista do Carlinho, meu nome tá lá. É, o Carlinho já jogou bomba lá em maçã umas 3, 4 vezes, né? Tranquilo. Pois é. Na verdade, tô fundando a lista marrom nesse momento. Quem vai fazer a lista marrom, cara? Nem te conto. Jesus. Eita. Jesus. Então, assim, destruidor mesmo. Lobo, você não sabe o que te aguarda. Só espere. Você não sabe o que te aguarda. Eita, Lobo, na lista marrom, hein? Mas, Carlinho, eu não tava zoando, não. Eu tava falando a verdade. Fale com a minha mão que eu tô ocupado. Fale com a minha mão. Eita. O negócio tá feio. A Loba sabe que eu amo ela, só que eu sempre falo mal de Curitiba, aí o preço do cara pagar. Vai ter um preço pro cara. Um preço eu não falei mal de Curitiba, eu falei só a verdade. Sim, pra aceitar ela, Camila. Pede é dura. Tem sim, que entender. Sim, até um boteco dimensional em Curitiba, claro, claro. Caminho! Curitiba levou meu Yokohama! Eu tô de luto. Ok. Agora vocês notaram realmente, relembraram o que foi esse podcast, foi uma maravilha só. O pessoal sempre divertido, hilário. Mesmo com algumas ausências, o pessoal soube suprir a falta de algumas pessoas aqui. E realmente foi muito bom esse podcast. Humildemente, eu gostei muito. Foi, como eu já falei, divertido demais. E, puxa vida, se pudesse participar todo mundo seria ótimo. Pena que não pode, né? Isso é uma pena. Mas foi um podcast muito legal. E agora vamos passar a palavra para a Loba. A Loba vai fazer suas despedidas agora. Tchau! Loba, tchau, assim? Oi. Caramba, a Loba disse tchau. Ela disse tchau. Que diabo é isso? Meu Deus, ela não disse oi, ela disse tchau. Ela disse tchau. Amor, I love you. Como assim? Amor, I love you. Amor, I love you. Tá absurdo, cara. Tá absurdo como a Loba disse tchau, cara. Isso nunca aconteceu antes. Quebrou todos os... Amigos antigos. Nunca dizem adeus. A Loba quebrou todos os protocolos agora. É porque eu tô aqui. É porque a gente sempre tem que quebrar o ritmo pra tornar as histórias interessantes. Mas se não quebrasse o ritmo, todas as histórias seriam as mesmas. Aí eu tinha que mudar hoje. Como sentir que não lembrava que eu não falava tchau. Agora vamos passar a vez para o Evilásio fazer seu jabá, falar do que ele gostou e não gostou e fazer suas despedidas. Oi. Oi. É tchau, não é oi não. Olha que fala. Você tá indo embora. Tá bom. Bem, acessem o Anim Portfólio, acessem o Opinando, acessem os blogs de todos os outros parceiros. Tem um monte de podcast lá no Opinando. O Anim Portfólio também são publicados, mas é porque no Opinando tem a lista certinho. Coloquei a lista lá do calendário de podcasts que devem sair nesse ano. Publiquei mais uma parte de um conto que eu tô publicando lá, se alguém quiser ler, não sei porquê. Fazendo uma propaganda maior de podcast, por favor, curtem ou participem do Kyodai Podcast, que é o nosso podcast ao vivo, eu, o Carlírio e o Bebop, em que a gente faz lá via YouTube mesmo, via Hangout, e que segunda-feira que vem deve ter uma nova edição. Geralmente a gente grava umas 10 horas da noite, porque é o jeito. Então é isso. Oi. Beleza. Obrigado, Evilásio. Quebrando o protocolo, oi. Eu já fui espectador VIP do Kyodai Podcast. Eu já fui espectador VIP, porque teve uma hora que só tinha uma pessoa ouvindo ao vivo, vocês falando, quem é essa pessoa que tá ouvindo ao vivo? Era eu que tava ouvindo. Não era você? Olha só, Kalina, a gente descobriu quem era. Mas o Eric, mais foda, porque o Eric nunca mandou nenhum comentário. Teve os caras lá que mandaram. Tem uns comentários bem legais, inclusive, na última edição. Inclusive eu quero pegar o cidadão lá que falou de fazer um remix com a chamada da Chicorita lá e vai ver só o que é bom. Vocês têm que escutar esse podcast porque são algumas coisas interessantes, como o Carlinho imitando a Chicorita. Carlinho imita a Chicorita? Não. Imita o Bulbasaur? Não! Não também. Carlinho imita o Pikachu. Togepi? Não. Togepi? O Pikachu, cara. Cenzarge? Não. Vamos continuar. Antes que você tenha os 150. Faça suas considerações, por favor. Só agradecer por mais essa participação no podcast. Acesse o Animicote, cujo webmaster não pode participar hoje por problemas. Sei lá que problemas. Acesse o Animicote, podcast, esposas especiais. E no final do mês, de fevereiro, no caso, vai ter lá um post sobre os 3 anos do Animicote com uma surpresa, e é isso. Essa surpresa envolve dinheiro? Não indiretamente. Não indiretamente. Não diretamente, desculpa, não diretamente. Nossa, eu fiquei pensando o que ele quis dizer com isso. Dinheiro indiretamente. Tava tentando interpretar. Nossa, por onde você vai tirar esse dinheiro? Então envolvia diretamente, né? Ok. Agora você sabe, Vilas, que a Animicote tem patrocínio, você já tá sabendo. Ah, sim. Ui, ui. Patrocínio é o meu bolso, né? Mas poxa, deixa eu falar. Ué, patrocínio é o Animicote. Não. Tá certo. Agora é a vez da Natália fazer suas considerações. Bom, gente, obrigada aí pela participação novamente, né? Eu tô virando praticamente já da equipe, assim. Só que não, né? Ai, meu Deus. De qualquer forma, obrigada a todo mundo e, por favor, visitem lá no Offline Brasil, na página do Facebook, Offline Brasil, no Twitter, Offline BR, e lá no meu outro, na minha fanpage do Facebook, o Não Nasce Herói, com o blog Não Nasce Herói no WordPress, não sei o que esquece lá, e tem Twitter também. Vai estar tudo lá na descrição do post, olha lá, por favor, obrigado, e é isso aí. Yay. Você pagou uma chamada. Falando rápido. Nath! Como assim, cara? Eu não entendi o que o Eric falou. Não, parecia que pagou uma chamada, só tinha 30 segundos pra fazer todo o jabá. Eu não recebi o dinheiro, não, mas. Relembrando a época das fichas no telefone, olha que maravilha. Ai, nem isso. Eu tô com medo pra desligar a internet e não dá tempo. Aí eu falei rápido. Tá certo. Nosso convidado de honra de hoje, senhor Ian, o Cão Coragem. Fala aí, Ian. Au, au. Au. Au, au, au. Em português, Ian, por favor. Tá. Então, sério, momento de seriedade aqui. uma chapa. Ô Ian, você escutou o último anime podcast do ano passado? Não, não, é o primeiro anime podcast desse ano em que o Carlinho late e canta ao mesmo tempo? Sim, eu escutei isso. Ai, meu Deus. A Edin de Axel Saga, né? Isso. Pois é. Ai, eu escutei isso. Muito bom, Carlinho. Enfim, continue. Termina aí sua despedida, se você gostou ou não do podcast. Se tem que ficar Lobo de uma vez, ou pra Natália, e por aí vai. Então. Agradecer por terem chamado, claro, tenho que agradecer. Uhum. E foi muito legal. E espero aparecer qualquer outro dia aí. Ok, né? É isso? Oi. Cara, você foi tímido demais pro podcast. Eu imaginava você mais, não tão tímido, mas ok. Tá valendo, tá valendo. É a primeira vez, ele tá virgem ainda. Sim! É, lembrar de quando a Loba pode contar a primeira vez do podcast também. Verdade, verdade, verdade. Lembro não. A Loba deve ter falado 4 palavras. 4 foi muito, exatamente. Mas depois também segura. Desculpa. Aí, ô curitibano. Lobo, eu vou te matar com o depósito, você vai ver. Ok. Tchau, tchau, galera. Tchau. Tá de 2015. Pera aí. Calma, tem a última música. Pera aí, tem a última música ainda. Pera aí. Que eu não sei quem é. Ô, Carlinho. Vai jogar o dado de novo? Que foi, é? Nada, Carlinho. Enfim, queria agradecer também por ter participado do podcast. Achei divertido, como eu já falei antes. É, normalmente, a pessoa que ganhou na eleição, no pleito, eu indicaria a última música do podcast. Mas como o Eric leva tudo? Mas só. Só que o Eric ganhou pela segunda vez seguida. Como ele ganhou pela segunda vez seguida, então a gente resolveu adotar que se uma pessoa ganhar pelo segundo mês consecutivo, então daí o segundo colocado daquele mês indica a última música. A gente adotou isso não, vocês descobriram isso agora. Eu te não vai ter um encerramento. Agora. Não vai ter um encerramento. Homem, jogos da Gaí, jogos da Gaí, mais tá, aventura, mais juventude. Não vai ter um encerramento de Princess Princess, onde o Kama de Alma Trap. É porque tu vai indicar duas vezes o mesmo anime? Sei lá. Tá os dados aí. Não, dado que. Tá fazer bom. Fazer o seguinte então. Eric, que música você indicaria pra nós? Não, eu só tinha escolhido duas músicas mesmo pra esse podcast. A outra era o encerramento de Princess Princess. Encerramento de Princess Princess? Qual que era o nome da música? Ah, Calheiro, como você falou no início da gravação que eu não ia escolher a segunda música, eu deletei o nome da música aqui. Ah, tudo bem. Mas ia ser de Princess Princess, né? Isso. Tá, ok. A música que eu ia citar, então, ia ser mais um tema de Angelic Layer, porque eu não pensei em outra coisa melhor. Desculpem, podem me xingar. E o nome da música seria Yumi no Tamago, que é parte da OST Central. Uma inside song do anime, uma música comum. O Kuyama-jan já foi protagonista em mais de 60 animes e você pensou no mesmo anime para as duas músicas, Carlinhos. Eu sei. Você gostar do anime, Eric, pô? Eu fui bem competente. Eu fui bem competente, eu assumo a bronca, assumo o risco. Vocês podem me xingar nos comentários do... Seja no anime portfólio, no Nitoin, no anime corte, não tem problema. Já tô preparado pros xingos, mas... Melhor, pessoal. Peçam pra ele imitar a Chikorita no próximo podcast. Tchicu, tchicu! Pronto, imitei. Tá satisfeito? Não, pera. Agora precisa de outra coisa pra você fazer no próximo Alguém podcast. Tem que fazer o rap disso. Não, Gepi! É isso. Eu quero ver o Carlinho imitando o Pikachu. Aí você vai pedindo demais, desculpa. Ô, Carlinho, continua logo. Então, eu agradeço vocês e até o mês que vem com uma nova edição do Sobre Músicas e Animes. Falou!